controla após a passagem do bonde da Gol a cauda, reporte táxi. 11 Gol, autorizado, pode ir para o táxi, 140. Tranquilo, Delta, pronto, cópia? No decolado aos 35, chame controle Salvador na frequência 119.80. C980, Gol 621, obrigado. Autorizado decolagem, pista 10, vento 090 graus, 13 nós, ajuste altímetro 1097. Autorizado decolagem, 2770. Decolado aos 37, chame controle Salvador na frequência 119.80. 119.80, azul 2770. Bom dia, Mocamano. Mano, POV 04 ou 34? Tente, direcionar reporte para o táxi, Juliette Bravo Delta. Rodou para o táxi 1402 Xeneta com 66 a bordo, temos 2050 de autonomia, Fernando Recife. Xeneta 140, táxi autorizado via pátio, Índia, ponto de esquerda, piscina 0, torre 1195, ajuste ao altímetro 1097. 1017 no ajuste, pátio Índia, ponto de perna da 10, 2154, Salvador 1140. Gol no 648 no 1, pushback acionamento. Gol no 648. Aguarde, 48. Pode for ingressar na parte principal, Jet Bravo Delta. Torre, Papa Romeu, Mike Acovito. Papa Romeu, Mike Acovito, autorizado final do 97, aguardando autorização para pouso. Ajuste de altímetro 1097, vento para check 090 graus 12 nós. Reporte visual com Embraer da Azul na final da pista 10, aproximadamente 1 milha do marcador externo. Positivo, está ingressando na final, aguardando autorização para pouso e reportar a visual para a aeronave, o Mike Acovito. Salvador, Xenia 140, ponto espera da 10, decolagem de imediato. Centro Xenia 140, mantém ponto espera da 10. Tá batendo. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, bom dia, tráfego avistado. Check 3, autorizado pouso, pista na 0, vento 090 graus, 12 nós. Ajuste de altímetro, 10, 17. No 0, 7, fala, quando embaixo travada. Papa Romeu, Mike, Eco, Vitor, 360 da presente, pela direita, reporte reinterceptando. Positivo, vai efetuar um 360 pela direita, Mike, Eco, Vitor, visual com a aeronave na final. Gente, faça espera no setor, aguarda autorização para aproximar. Pode efetuar o 360 pela esquerda, da presente. Pela esquerda, o 360, na sua escuta, senhora. Azul 4207, informa um tráfego, à sua esquerda, um Eco Charlie 25, centro do seu tráfego, ele interfere no seu pulso. Sete tendo equipamento, baixou e travou com a 207. Gente, azul com a 207, pulso está autorizado. Livre acionar é pós-táxi, Vitor Kilo Delta. Solo, logo no 648, tem uma previsão para o nosso puxa acionamento? Mais 3 minutos, gol no 648. 48. Bravo Delta na escuta da torre. Tânia transponde 0271. Corrigindo, acione 0273. O Vitor Reis interceptando a final, visual com a aeronave na curta final. Gente, o Papa Romeu Mike é com o Vitor, novo 360, devido a outro tráfego para pousar na 0 a 1 milha do externo. Positivo, novo 360 pela esquerda, o Mike é com o Vitor na sua escuta. Torre de Salvador, muito bom dia. Este é o Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Estável, full ILS, assando a posição do externo em mais 1 milha. Papá Romeu, Papá, Vitor Índia, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Vitor Índia, ciente. Oi, Salvador, Guardião 01. Guardião 01, informa um tráfego à sua esquerda, a 1.000 pés, fazendo espera aproximadamente a 2 milhas da cabeceira no 7. Visão com o mesmo? Afirmo. Gente, sem condições de prosseguir direto por parte do Gré, sem interferir com o mesmo? Afirmo. Lento no 00 graus e no 2 nós, ajuste de altímetro no 0 no 7, autorizado a prosseguir pro pátio do Gré. Rodão 0257, direto pátio do Gré, sem interferência. Guardião 01. Azul 4207 no solo, aos 43, libere a próxima direita via Paxoi Foxtrot, chame controle solo na frequência 121, decimal 9. Libere a Fox 209, tráfego 2207. Papá, o meu Mike é com Vitor, informa um tráfego à sua direita, um helicóptero, o Alfa Serra 50, centro do seu tráfego, vai interferir com o mesmo visual? Negativo, ciente. Gente, Papá Romeu Mike Eco Vitor, mantém o setor aguardando autorização para aproximar para final da 1-7. Positivo, estou efetuando 360 na sua escuta, eu vou reportar visual com o tráfego. Gente, Papá Romeu, Papá Vitor Índia, informa um tráfego à sua esquerda, um Eco Charlie 25, não irá interferir na aproximação, tráfego já avistado, autorizado por sistema 0, vento 110 graus, 10 nós, ajuste altímetro 10-17. Tá ciente do tráfego, com ajuste em 1017, livre pouso na 10, Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Mike, é com Vitor, visual com tráfego, manter pro setor. Prossegue para o combate? Prossegue para o hangar da Aerostal, Vitor Índia. Sim. Sol. Após o Mustang final, o 1140 está livre a linha e manter na 1-0? Afirmo, Xenia 1140 após o tráfego na final, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Esse modo ali manter 1-0. Guardião 01, no confio em posição? Estou na curta final, final de 2.5 milhas, por parte. Gente, o Guardião 01 reporta em solo controlado, vento 110 graus e 109. Todo 10109 reportará no solo controlado, 4 do Greg, Guardião 01. Romeu, Mike Eco Vito, autorizado final da 17, aguardando autorização para pouso. Vai interceptar final de 17, aguardando a sua escuta, Mike Eco Vito. Fazer a posição de Tejubete, azul 4207. Para ingresso, Juliette, azul 4207. Azul 4207, Juliette. Sistema de controle está na frequência 121.1. Cliente, liberando na Delta, confirme 121.9 e o solo. 121.1 da presente. 121.1, obrigado, liberando. Oxalé 1140, autorizado decolagem, pista no zero, vento 1-10 graus, 1-2-9, ajuste de altímetro 1-0-7. Isso, decolagem 1-0, 1-0-9. Mike Eco Vito, final da 1-7, na sua escuta. Gente, Papa Romeu, Mike Eco Vito, após o pouso, consegue para combate? Para o... é o primeiro ali à direita, deixa eu confirmar. Gente, após o pouso, o senhor exemplifica aqui para Torre Salvador, pois o primeiro... é a próxima ataque sem papá ou o próximo ataque sem ótica? Ótica, senhora. Bem, então vai prosseguir para o pátio 4, o pouso está autorizado, vento 1-10 graus, 1-2-9. Ajuste de altímetro 1-0-7. 1-0-7, cliente, Mike Eco Vito. Ciclo Delta na escuta. Alinhar e manter pista na zero. Reporte antes da Juliette. Tem uma nova sequência pro gol no 648? Guardou, meu Deus, ok, devido ao congestionamento no pátio, aguarde o gol no 648. Eu tô ouvindo aí algumas aeronaves acionando e iniciando o táxi, a gente não escuta aqui, faz 10 minutos, obrigado. Negativo, já tinha aeronave acionada no pátio 3, já estavam iniciando o táxi. O Kilo Delta, ele pediu autorização e pediu para acionar junto depois da gente, mas tudo bem, a gente tá aguardando aqui, obrigado. Lima Kilo Zulu segue até o ponto de espera, via pátio, índia lá, 1895, 1017 no altímetro, Lima Kilo Zulu. Tá bom, espera, via pátio. Papá Vito, índia, sente, tá, após o trato à esquerda do senhor, ingressando no pátio principal, ingressa Juliette, pátio principal, montando os portões, reporte na Lima, Papá Vito, índia. Patango, Juliette, Bravo Delta, colagem autoritária, pistola 0, vento 1-10 graus, 1-3-9, ajuste de altímetro 1-0-7. Gol no 648, puxa bem a coordenação aqui, pistola, reporte táxi. Alexandre do táxi 48. Quem chamou a torre é o Papá Papá Alfa Tango Tango, número 1 no ponto de espera. Autorizado a alinhar e manter pistola 0. Tá ouvindo porque no Delta mantém o ponto de espera da 1-0. Tango Juliette, Bravo Delta, decolado aos 49, chame controle Salvador na frequência 119.80. 1980, Juliette, Bravo Delta. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, Lima, Mike na Quebec, chame torre novamente para o cruzamento da pista, 1-1-2-9-5. Papatango, Vitor Kilo Delta, autorizado a alinhar e manter pistão a zero. Papatango, Lima, Kilo Zulu, continue no ponto zero. Autorizado o cruzamento da ONU 735, Papão estacionar frequência livre. Papão, Patango, Tango decolado ao 52, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 19-8, Alfa Tango, Tango. O reboque é forte para ingressar no pátio 3, o América 229. Livre o reboque e reportará para ingresso no pátio 3. American 229, mantendo a escuta. Papatango, Vitor, Kilo, Delta, autorizado decolagem, pistola zero, vento 110 graus, 139. Fala, tá, chegou no 648, 134 a bordo, 2 horas e 10, eu tenho Salvador. Tá autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste o altímetro no 097, chegou no 648. Milha 17, direita, Índia, ponto de espera, 1895, gol no 648. Tango Vitor Kilo Delta, decolado ao 54, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. Tamo vendo, grato Vitor Kilo Delta. Quatro, ponto zero, zero, pronto. Gente, vou no 648, mantém o ponto 0 do 1-0. Mantém, 4. November 24, Mike Tango, stand by copy. Okay, I confirm it center. Yes, call. Estimate to 25 minutes, okay, to call. Happy 5 minutes for the November 24, Mike Tango. Salvador Lima, que Luz Lua, autorizado de colagem, pistola zero, vento 100 graus, 12 nós. Papatango Lima, Kilo Zulu, decolado ao 58, chame controle Salvador na frequência 119.80. Controle Salvador 119.8, Lima, Kilo Zulu. E-48 autorizado a alinhar e manter pistola zero. Alinha, mantemos 048. Ingresso no pátio 3. Solo Salvador, da América 229, para ingresso no pátio 3. Solo Salvador, da América 229. bom dia. Solo Salvador, é o American 229. Salvador, boa tarde. Contigo, voo no 094. Informação MAC, posição no 0, autorização para Fortaleza. A torre? Afirmo, né, qual frequência que está para o solo e tráfego? 12 no decimal 1. Ah, ok. 1219. Ah, 1219 no momento. 94, informação mais. Posição 10, autorização Fortaleza. Mais autorização Galeão, pronto para o. Mais tudo bom no 094. Solo Salvador, 3191. Ação, Tereza. Fora 211. Ninguém atende nem na 211, nem na 219. Novo. Chame novamente na 211. 211, ok. Salvador, voo no 094. Fora 094. Formação em curso, Mike. Pronto, cópia. Obrigado. Terra Bravo, Fox Zulu, via rota do plano, peso voo no 9, apoio Bangu, direto a Boco, sai conforme a rota. Nível de voo 370, saída Momo, transição Froti. Piste uso no 0, pode decolar de primeira curva à esquerda. Aciona 5033. Frequência do controle 119.8. Autorizado nível 370 para Fortaleza. Via roda do plano, primeira aerovia pelo Zulu 19, após cheque Bangu e após Abucu. A pista em uso é 110. Primeira curva esquerda após decolagem, na saída Momo, transição Froti. Transponder 5033 e o controle 119.8, gol 9094. Correta, forte, pronto, voo no 094. Sim. Vamos, Salvador, está 3191, informação mais, comunicação Galeão, pronto para a porta. Está 3191, autorizado, Serra Bravo, Golfe Lima, via roda do plano, upper 9857, nível de voo 340. Saída da El, Leda, Irume. Pista no 0, pode decolar de primeira curva à direita. Aciona 5035, controle 119.8. Correto, aposta pronta 3191. Voo 1739, no solo ao 06, libere à direita via taxiway Eco, sabe o controle de solo na frequência 121.1. Eco 211-1739, bom dia. Bono 0-9-4, posicionamento na 1-0. Tarde, Bono 0-9-4. Você reporta Tarde, Bono 0-9-4. Fala, boa. Bom dia, Bono 7-3-9, Ivan. Bono 7-3-9, bom dia, Tarde, tá? Alfa, é porte antes da Juliette. Alfa, é porte antes da Juliette, 7-3-9. América 2-2-9, na escuta 2. América 229, torre. América 229, torre. Solo Salvador, da América 229. América 229, confirma, houve algum problema no reboque? Comunicação agora, mudei a sequência. É para ingresso do pátio 3. Gente, prossegue para o pátio 3, 229. Estou seguindo para o pátio 3, América 2, na posição 01, mantendo a escuta. Autorizado voo, sistema 0, vento 090 graus, 12 nós. Ajuste de altímetro no 0 ou no 7. 17, autorizado pouso 10, voo 0864. Para o táxi, temos o 162 a bordo, 2 horas e 59 de autonomia, alternando Natal. Confirma o PLB? 162. Táxi autorizado de Apache, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0 no 6. 1016, Apache, Índia, ponto de espera da 10 lá, sou 10895, bom no 094, bom dia. Bono 739, ingresso a Juliette, prossegue com 612. 621-739. Bono 094, fica atento ao tráfego da companhia, parqueando no portão 612, após prossegue até o ponto de espera, ok? Gente, Bono 094. Paulo Salvador, bom dia, é o Azul 4207. Foxtrot, fazendo controle de solo na frequência 1, 2, 1, decimal 1. Meu Fox, 2, 1, solo, bom. É um 864, boa. Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, bom dia, informação Mike, aguarde o cópia. A escuta subiu 360 agora. Turbo no 864. Paulo Salvador, turbo no 864. Turbo 864, táxi via Alfa, é porta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, chegou no 864. Azul 4207, ponto cópia. Tá pronto. Cruzado para Serra Bravo, Golf Romeo, via rota do plano. Tropezo low no zero, após Papa Alfa Índia. DCT 1 BAD, tropezo low 44 e Pagog. Nível de voo 360, saída da El, Leda, Motiva. Decola pichando no zero, primeira curva direita. Aciona 5041, controle 119, decimal 8. Vamos lá, então foi atualizado com Conforme, Guarulhos, nível 360, e aí ele forma Zulu 10, até Piraí, após João Vade, ele forma Zulu 44, Pabog, a saída é Adael, Leda Motiva, curva direita, 5041 é o código, controle 19. Correto, pode confirmando, após a Zulu 44, Pagog, ok? Papá Alfa, Golf, Oscar, Golf. Pagog, muito obrigado. Correto, após ponto Azul 4207. Vai chamar pronto nessa frequência. November 8 for Mike Tango. Mike is information, right, copy. From April and Rene, you take off. Roger, Rene 10. November 2 for my tango, clear from Salvador to Sierra Bravo Bravo Hotel via runway Up Zulu 21, Fidel 430. Arbor departure. Alpha Transition, Arbor, Alpha Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Departure, and Alpha Transition, Echo, Lima, Echo, Foxtrot, Alpha. Takeoff runway 10, after departure, turn right, Foxtrot, turn right, score code 5045, and Salvador departure control 119.8. Posição do Gono 864? Mantém a posição do Gono 864, previsto 05. Gono 94, decolado aos 16, sendo controle salvador na frequência 119.80. 119.80, Gono 094. Five zero four five, okay? 5045 and the departure Arbor. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo and the Alpha Transition. Check is correct, coming right to start up and taxi November 8 to 4 Mike Tango. Is confirm do April 5? Azul 4082, prossiga na chegada Mari, desça para 2000 pés, o ajuste no 0197, autorizado, afinal ali é certo e responsabilizado. 2000 pés, o ajuste no 0197, autorizado, final X-ray azul 4082. 185, okay, for Sarai and Sex, QNH 1016. Pode estar aqui na 3191. Ô, Salvador, boa noite, 64. Dá pra pedir pro Tan liberar o 5 pra gente entrar? No pushback? Gente, já tá iniciando o pushback. O voo no metal 64 aguarde. Ah, só pra fechar a entrada do 5, senhor. Se for possível. Se não for, beleza. Afirmativo, ele vai liberar o pushback do 05, ele puxa pro pátio 3, vai liberando a passagem. Olha. Tá coordenado aqui, tá funcionando nada, liberado aqui, entrada, boa noite, 64. Afirmo, boa noite, 64, 05. Torre, bom dia, o Guardião 06. Guardião 06, bom dia, prossiga. A vertical de Itapuã, intenção na Graécia, autorizada. Gente, Guardião 06, informo, temos um tráfego a 3 milhas externas, reposta na vertical do farol de Itapuã. Reportará na vertical de Itapuã, CEA. Mantendo espera no mesmo, aguardando autorização para cruzamento da sinal da 10, Guardião 06. Relativo, poderia autorizar a aproximação para 35? Afirmo, Guardião 06, autorizado a aproximação da 35. Reporte na curta. Passará na curta, 35, Guardião 06. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4082, estabilizado ILS, piso no zero. Azul 4082, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Ajuste de altimetro na 06. Guardião 06, informa um tráfego à sua esquerda, o Embraer da Azul, reporte visual com o mesmo. O vento para cheque 1.00 graus, 1.02 nós. Ajuste altímetro no momento, 1.06. Estou com o tráfego já ajustado. Relativo, tenho tráfego no visual, não interferirei na aproximação do mesmo, ciente das condições. O Guardião 06, autorizado pouso pairado, cabeceira 35, vento 1.00 graus, 1.02 nós. É. Entrou no 06. Azul 4217, coordena a equipe de solo após a passagem do rebote da Tancausa, inicia, reporte táxi. Estimativa autorizada do Chivete, vai reportar iniciando o táxi de aposentão aqui. Zona 0, vento 1-0-0 graus, zona 3 nós, assistindo altímetro no 0 no meio. Sexto tráfego, ajuste no 0 no meio, autorizado pouso, piso no 0, azul 4082. Papá Romeu Lima Lima Alfa, prossiga. Papá Romeu Lima Lima Alfa, assistente, prossiga nas... Não, vou em turno, inicialmente, mantenha o 050, reporte para a descida. Visão 91, após lembrar da zona curta da pista na 0, autorizado a alinhar e manter. Pista 1-0, então 3091. Após lembrar e passando, a gente mantém 1-0, 3091. Guardião 06, autorizado, prosseguir direto parte do GRAE, reporte solo controlado. Passará solo controlado, venha. Azul 4082 no solo aos 24, libere a próxima direita via táxi, foi Foxtrot. Está no controle solo na frequência 1-2-1-1. 2-1-1, libra via Fox 4082, bom dia. Gente, aguarde, Papá Romeu Mike, é com o Vitor. Olá, Salvador, bom dia, 4082, liberando a foto. Azul 4082, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, 4082. Levei 24 Mike Tango Tower 11-1-8-9-5. Na próxima táxi, o Azul 4207, tem 113 a bordo. Autonomia de 4 horas de 25, faltando ainda não 3. Para a descida, de uma alta. Quem, tem condições de manter a velocidade até Sintra? Pode ser, de uma alta. Mantenha a velocidade até Sintra e desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 7. Para 4 mil e a proa? A proa de Duna. Tá, 3198. Tá, 3198, complexo final LS, chame a torre, 11895. 3895, 3198. Corre Salvador, bom dia, tá, 3198. Só 3191, decolado aos 26, chame controle Salvador na frequência 119-1880. 119-1880. Sol 3198, tráfego avistado, segue trem autorizado, pouso, pista na 0, vento 100 graus, zona 4 nós, ajuste de altímetro na 0 no meio. Autorizado pouso na 0, na 0 no meio, tá 3198. A questão do senhor é para Aracaju? Confirme. Thank you. 7, eu vou confirmar com a Thales e eu chamo o seu para 4, ok? Só guarde um minuto, por gentileza. Oceania 6200, desça até o nível de voo 050, inicie redução para 1909. Azul 4207, mantenha um ponto de espera da 1-0. Mantenha ponto de espera, azul. Desça para 3.000 pés, o ajuste no 017. Para 3.017, a velocidade de cada 1-80, ok? Gente, mantenha 1-80 para o sequenciamento Lima Lima Alfa. Ok, para 3.000 Lima Alfa. Oceania 6200, desça até 4.000 pés. 4.000 pés, Oceania 2 for Mike Tango, clear taxi until hold short taxiway Papa. November 24, Mike Tango, taxi hold short Papa. November 24, Mike Tango, taxi runway. That's okay, November 82 for Mike Tango, take off runway 10. Deixa o seu para 4, ok? Vou estar fazendo essa coordenação. Afirmo, por conta e risco, aguardando o copy. Mike, acredito. Frente proa, o limite localizador. Romeu Lima Lima Alfa, desça para 2.000 pés, o ajuste no 017, autorizado a finalização e foi responsabilizado. Lima 2.000 Lima Alfa. Crossing runway 17, Quebec, Mike Taxway Lima, contact ground 121.1. November 84, Mike Tango, cross runway 17, Taxway Lima, Quebec, Mike Lima. São 3198 no solo, aos 30, libere a direita via taxiway Echo, chame controle solo na frequência 121 decimal 1. 211, tá, 3198. Passou, muito bom dia, tá, 3198, liga pra nossa escola. Tá, 3198, bom dia, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3198. Autorizado a decolagem, pistola zero, vento 1-1-0 graus, 1-2-9, 7 de altímetro, 1-0, 1-6. Está iniciando a decolagem, azul 4207. Romeu Lima Alfa estabilizou, olá. Papa Romeu Lima Lima Alfa, complete, finalize, chame a torre 1-1-8-9-5. Pedro Alto Lima Alfa. Oceania 6200 para interceptar o localizador, curva direita, proa 050. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 017. 017, já proa, para 2.000. Está autorizado nessa proa? Autorizado a interceptar na proa 050, responsabilizado. Boa tarde, 6200. 016. Pode ser... visual na 1-1-7, ok? Teste, Papa Romeu Lima Lima Alfa, reporte para cancelamento das regras do voo. Ok, Lima Alfa. 1-1-7, Próximo Juliette, tá 3198. Tá 3198, Juliette, portão 07. Juliette 07, 3198. E aí, tá logo. Alfa, passando o externo. Condição visual para o cancelamento, o pouso na onda 7. Palmeiras Lima Lima Alfa, plano instrumento cancelado agora, zona 433. Curva esquerda com base pela direita da 17. Autorizado uma base curta, aguardando autorização para pouso. Então, base curta da 17 para a direita, Lima Alfa. O Papa Romeu Lima Lima Alfa, após pouso, prossegue para qual passo? Passo 5, aerostar. 6. A bordo para taxiar torre 1 no 8395, ajuste ao time 10 no meia mais que é convido. Décima 1. Tá provocando a torre, Oceano 6200. Oceano 6200, complete final LS, chame a torre 1 no 8395. 2895, Oceano 6200. Correto. November 24, Mike Tango, taxiway Lima, Hope Point, Main Street Run, request to be taxied. November 24, Mike Tango, clear taxi via Main Naples, and taxiway India, hold short runway 10, maintain position, call tower 118.195-18.1016. 1016, November 824, Mike Tango, continue taxi, main apron, India. Ouça, ajuste de altímetro no 0, 1 no 6. Ajuste no 0, 1 no 6, aguardando, 6, 2, 0, 0. Yeah, that's our 118.995.